3325251, 6251, ótimo trabalho a todos. Bom dia, Web 5898 para Confins, tem autorizado nível 340. Decolada 10, compro perfil da saída da Euleda Bridge. Após decolagem, curva à direita, onde intercepta o Perzulu no meio e prossegue até o destino. 5035 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. 5898, avisado, para Confins. Chamado correto, chama cano pronto para depois. Lançamento do plantão número 10, né, do 6749. Autorizado, chama táxi, 6749. Direcionamento, como se fosse para o táxi, vai ter 6749. Estacionar portão 4, objeto 5717. Autorizado, puxa para estacionamento de ataque 5717. Tomaremos, obrigado. Contorno ao pátio, vai mantendo o através do 5, aguardando para prosseguir devido ao tráfego da companhia que iniciou no 4. Gente, vai contornar o pátio, mantendo o através do 5, aguardando a aeronave da companhia Webster 749. Para o táxi 7587, estamos no 44 a bordo. Temos 3 horas e 50 de autonomia, não sou pernada sem. Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 5797, 1015 nautilus. Índia Alfa, chama no ponto de espera pronto, 1015. seguir o tráfego da companhia, via Engine Alpha, quase no posto de espera, mexendo a bronca. Vai seguir a aeronave da companhia, Engine Alpha vai se chamar quando pronto, pode esperar, via Engine Alpha, vai chegar em Mexicã. Espera próximo 5877. A linda colapsa 10, o vento é de 160 graus com 4 nós. Linda colapsa 5777. Né? 98 autorizado, puxa, chama táxi. Web 6749 vai fazer a rolagem de tráfego da companhia ali e mantém a 10. Pode ser a rolagem de tráfego da frente ali, mantém o Web 6749. No site decolou 06120 decimal 8 controle. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, WebJet 5797. Bom dia, 5797, subal 340, saída da El Vigilância. 340 da El Vigilância, aguardando quando possível para o da El. Após 2000 pés, vou em Leda, 5717. Após 2000, estou autorizado, Leda, obrigado. Táxi 5898, POB 137, autonomia 03125, Alterna Galeão. Índia Alfa me chama pronto no ponto de espera de 5898 da Web. Índia Alfa, Web 6749, livre decolagem da 10, 200 de 160 graus com 7 nós. Obrigado, decolagem. 4840, pronto, 5898. 5898 tá Lima, tem pista 10. Controle Salvador, muito bom dia, web 6749, decolado Salvador, cruzando 2510. Bom dia, 6749, tudo mantém, 340, saída da EL. Tudo mantém, 340, saída da EL, web 6749. Decolagem da 10, venta de 1,60 graus com 8,9. Decolagem da 1,0, 5717, chame de Recife, em 13325, alterna 1251. Confirmando 13325, alterna 1251. Afirmativa. Muito obrigado, bom dia. Decolou 1-2, 1-2-0-8, controle. Bom dia. Controle, bom dia, web 5898. 5898 da web, submantenha 340, saída da EL, vigilância. Ei, da EL, vigilância, autoriza da EL direto? 898, mantenha o perfil da saída, devido a tráfego da companhia também na mesma saída e mesmo nível. Afirmativo, libera a velocidade abaixo de 100? A critério. Tá. 7749, controle, prossiga. Autorizaria pro de bridge da presente, 7749? 7749, chame Recife em 13325, alterne 1251 e solicite ao mesmo pro de bridge. 3325, 251, 7749, 7749.